Carlinho. Aqui no estúdio, na mesa de som e áudio, trabalham os técnicos, ele, Ageu. Na central técnica de operações, trabalham os técnicos, ele, Otávio Fernandes. E na apresentação e na produção aqui do Madrugada Nacional, fica na minha responsabilidade, eu, João Mike Brown. Esse cara sou eu. Brasília, meia-noite, 7 minutos de um novo dia. Entre as pedras que a vida coloca no meu caminho, encontrei sem esperar a mais bela, delicada e perfeita flor. É você. No meu coração nasceu o mais forte dos amores e na minha vida floriu o mais lindo dos jardins. Você é a minha felicidade e tudo é mais belo só porque você existe. Você me deu muito mais do que motivos para sorrir. Você me trouxe de volta à vida. Me deu uma razão para tentar ser melhor. E acima de tudo, me mostrou que o amor existe. É? Agradeço pela luz que trouxe você para o meu mundo. Oh, You and I.